8002, Centro Recife 1288, Atani 1264. 288-264, boa noite. Boa. Autorizada, reporte táxi. Voo na 776, sentido Zulu. Voo no 776, sua identificação, autorizado via chegada Mare, desça para nível 050. Identificou via Mare, descendo até o 050, voo 776. Na 366-602. Uno 602, redução para aproximação, completo final RNAV, 21 no 8 decimal 6. 18-6 então, agora, viado. Salvador, boa noite, Uno 602. Uno 602, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 90 metros. Os primeiros 90 metros impraticáveis. O ajuste no 0 no 4. Reporte trem baixado e travada. Ok, se a gente dá deslocamento então de 90 metros a 10, já está baixado e travado, vou na 602. 90, após ITAP, vou ao Serra Vista 366. Entendi então, após ITAP, Serra Vista 366, reautorizado 2.500 pés, repassabilizado. Entendi, só confirmando após ITAP, Serra Vista 369, Samará ITAP. Serra Vista 366. Oh, desculpa, 366, obrigado. É o B do Web? 9 e meia. Via Índia Alfa, Juntino 04, Torre, 18 e meia, quanto espera a bobeagem? Via Índia Alfa, pronto, 18 e meia, 12 7 0 8, obrigado, até a próxima. É justamente esse trecho aí que tá escuro, é a cabeceira deslocada. Tá ok, então na deslocada tem luzes ali, né? Afirmo, essas luzes de início da pista. Então tá ok, então. Obrigado então, cliente, vou no 602. Tem pouso autorizado, pista 10, vento no 3, 0 graus, 0612 de nós. Livre pouso então, vou no 602. Jet 6708, cheque o rádio devido à transmissão muito baixa, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6708, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantenha no zero, 6708. O gol no 602, solo aos 48, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Solo Salvador, gol 1602, livrou, boa noite. 00602, via Alfa, Índia, portão 3. Alfa, Índia, para o 03, 1602. Jet 6708, autorizado a decolar a pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Iniciando na 06708. solo, gol 1273. Prossiga, 1273. Para cópia da autorização. Qual o nível, confiança? Nível 38. 38, aguardo coordenação, informação alfa. Afirmo. Uno, controle 119, decimal 35. 119-35-6708. Reporte estabilizado, Terra Vista 366-2507. 776, informaré estabilizado. Motora vigente 6708, decolado passou 1800 pés. 6708, contato radar na decolagem, suba nível 330 na PUCA. 330 na PUCA, coordenação é 6708. Ordem, obrigado. F6708, Centro Recife, não autorizou o seu nível, mantém nível 330 e mantém o perfil de saída, o F6708. Será perfil nível 330, 6708. Devido a tráfego, o F6708. Salvador, gol 776, passando Sierra Vita 366, estabilizando no RNAV da 90, com a pista à vista. F6776, complexo no RNAV, redução para aproximação, torre 1 no 8, decimal 6. 18-6, 776. Torre Salvador, Mike Costa, liberado. Confirme o Mike Costa. O término do giro, liberado para frequência. Oi, Salvador, boa noite, vamos 776, estabilizado na RNAV da 1-0, qual a pista vista? Uno 776, continue na aproximação, primeiros 90 metros da pista 1-0, impraticáveis, ajustando 0-1-4. 776, sente. No 776, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 06, dúzia de nós, cheque o trem. Já checado, baixado e travado, e livre pouso, 776. Solo, voo 1273 para o pushback acionamento no 612. 776 no solo ao 59, libere a direita, solo 121 no decimal 9. Livrando a direita, 1219, 776. Solo gol 940, boa noite. 940, boa, prossiga. Autorização. Vá para Guarulhos, 38. 38, Guarulhos, aguarde cópia. Ok. Caso seja possível. Se puder autorizar pela Ampere 58. Eu questionei o centro para um tráfego da TAM, que também está em Guarulhos, mas ele não autorizou. Ah, então deixa eu começar. Ok, aguarde 38. Salvador, 1776, boa noite. 76, prossiga. Livrou nossa escuta. Via Alfa, reforço dentro da Juliette. A Alfa vai reportar para Juliette no 776. Contato com 1273, tem 143 agora. 3 horas de autonomia, alternativa oficina. 73, táxi via Juliette Alfa, 1014 no ajuste, 2:30, quanto espera para a viagem? 2:30, quanto espera? E só confirmando o POB, 173. 173, gente. 1273 está pronto para cá. O voo? 1273 está pronto para cá. Confirma, eu não paguei a cópia 273, não? 273 autorizado, com fins no nível 380. Aerovia Peruíque 58. Decola no zero, curva direita, gole Gonza. Controle 1935, torre 186, transponde 5045. Autorizado 380, com pista 58, decola da 1-0, na gole Gonza, curva direita, 1935, 045, transponde. Correto, 186 torre, chame a torre, boa viagem. 186 torre, obrigado. Perdão, 1273, Clareza 1/1, cheque o rádio. Confirme agora. Um pouco, 3x3, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, o vento 130 graus, 07 nós. Ajuste 1-0, 1-4. Alinha e decola da 1-0, 1273. Próximo a Juliette. 776, via Índia, portão 1. Via Índia, portão 1, 1776. Olá, Salvador, boa noite, 3197. Tá? 3197. Galeão, qual nível? 360. 360, terceiro para cópia. Gente, quando está pronto, quando possível, 390. Uno 273, decolado ao 05, controle 119.35. Canal 35, obrigado, boa noite. Três, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída Gol e transição Gonza. Gol e Gonza vai subir 380, Gol 1273. 03, cópia 340, Guarulhos. 34, aguarde cópia 3603. Aguarda, obrigado.